faz isso comigo não. Lembro de você quando eu tô no plantão. Madrugada é solidão. Pra me acompanhar o AR10 na mão. E as cargas vai vendendo e o dia clareando, amor. Sempre desenvolvendo e pra tu tô sempre pronto pro caô. Então chama, chama, quando tu quiser me chama, oh. Sempre queimando essas grama. Juro que o TZ te ama. Me chama, oh. Na cama ela para tudo, me perdendo no seu mundo. E amarra devagar. Não faz isso comigo não. Lembro de você quando eu tô no plantão. Madrugada é solidão. Pra me acompanhar o AR10 na mão. E as cargas vai vendendo e o dia clareando, amor. Sempre desenvolvendo e pra tu tô sempre pronto pro caô. Então chama, chama, quando tu quiser me chama, oh. Sempre queimando essa grama. Juro que o TZ te ama. Me chama, oh. Pela para tudo, me perdendo no seu mundo. E amarra devagar.